Às vezes acontecem situações em minha vida que não consigo entender. Quando eu me pergunto o porquê de estar sofrendo, acho tão difícil responder. Mas quando eu me lembro de tudo que passei, de quantas provações